We ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. Living to suffer, then. As she suffers. How much shall I pay you? Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Estamos aqui com mais um Gava Estática. Hoje vai ser um Gava Estática um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Nós vamos falar sobre Poderoso Chefão, o primeiro filme. E estamos aqui com um convidado especial, o nosso crítico de cinema, Fábio. Olá, meus caros. E convidado especial parece até que é, sei lá, do Roberto Carlos, lá do filme. É criando expectativa, né? É. E estamos também com os de sempre, Flyfish. Oi. Ken Frost. De sempre parece que é sacanagem, né, cara? Mas tô aqui. E eu, Vivi. O Vozinho não está, porque sabe lá Deus onde ele está neste momento. Ele tá de guarda na frente do... Ele tá vigiando a central. Vamos começar então, né? Poderoso Chefão. Eu tenho uma pergunta primeiro. Sim. Pergunte. Fábio. Oi. Como é que você vem na minha casa e não me traz um presente? Não me chama de padrinho? O que eu fiz pra merecer tanto desrespeito, né, cara? Bonaceira. É, rapaz. Tem que saber a quem prestar respeito. Pois é, né? Então falaremos hoje sobre Poderoso Chefão, parte 1, que não dá pra falar de tudo em apenas 30, 40 minutos. Hoje a gente vai tentar falar um pouco aqui do filme, também até apresentar pra aqueles que não conhecem ainda, né? A todas essas pessoas, e eu não queria dizer nada não, mas tem um entre nós, Vivi, que não conhece, eu diria pra tomar vergonha na cara e procurar o filme. Não, assistir, você cara. Não pode dizer que eu não conheço a obra. Eu não assisti o filme, mas eu pesquisei muito sobre o filme. Não assistiu sobre a mesma obra coisa. Pra poder estar aqui não, hoje. Não. Não é, vale de pô, nada. Filmaço, se cara, você não assistiu, você não é ninguém. Então, o filme é de 1972, né, do Francis Ford Coppola, baseado num livro, né, um livro escrito por Mario Puzo. E essa história daí foi o seguinte, que na verdade parece que a Paramount contratou o Mario Puzo pra ele escrever um roteiro para um filme, né? Só que quando ele escreveu lá o Poderoso Chefão, o roteiro do Poderoso Chefão, o povo olhou assim, cara, filme de máfia agora, nesse momento, não vai fazer sucesso, né? Aí eles engavetaram o roteiro do cara e ele pegou o roteiro e fez um livro. Pra surpresa de todos, o livro virou um best-seller, né? Começou a vender... Tudo que faz sucesso no instante vira filme, né? Aí eles foram lá e disse, pô, que conveniente, né? Um negócio que ia ser um filme, virou um livro, vai ser um filme agora de fato. É. Algum de vocês chegou a ler o livro? Não. Cara, eu já tive com esse livro na minha mão, mas não tive a oportunidade de pegar ele pra ler. Cara, eu li, tem... Acho que faz mais de 10 anos que eu li, o livro é muito bom, cara. Ele tem bastante coisa a mais que o filme, né? Tem. Eu lembro de bastante coisa, né? Que eles mostram no primeiro e no segundo filme. Agora, no terceiro, não lembro de nada do que se passa no terceiro que tem no livro. Se eu não me engano, o livro ele é mais do primeiro e segundo filme. É, eu acho que é isso mesmo. Então, o livro ele não é dos três filmes. Porque eu até vi que ele lançou depois mais livros. Ele escreveu O Último Chefão, sei, que eu li também, é legal. E O Siciliano também é outro livro então, de máfia. Então, o que eu queria saber é se os três filmes do Poderoso Chefão, a trilogia toda, é baseada só nesse não, livro. Não, eu olhei nos DVDs e... Tanto no 1 quanto no 2, lá naqueles créditos lá de baixo, fala, baseado no romance The Godfather. Isso. O 3 não tem isso, não faz menção nenhuma. Ele só fala que o roteiro é do Mario Puzo, mas não fala que é baseado no agora romance. Tá explicado. Só um negócio, que o livro O Siciliano é considerado uma continuação do livro O Poderoso Chefão, né? E tem uma adaptação, pelo que eu vi aqui, sim. E tem uma adaptação pra filme do Siciliano com Christopher Lambert. Ah, cara, eu tinha esse filme. Eu assisti um pedacinho há muito tempo atrás. Putz, esse filme vendia em banca de revista, cara. Olha o naipe do filme. Eu acho que a gente já sabe quem é o primo pobre dos filmes, né? Acho que meu pai comprou por R$9,90 numa revista, cara. O livro, de qualquer forma, ainda não estava vendendo horrores, sabe? Já tava lá nas prateleiras e tudo, mas não tava ainda aquela coisa foda mesmo, né? E no meio das filmagens que o livro começou a vender de fato bastante, né? Aí foi nesse momento aí que o Francis Ford Coppola ele foi ameaçado acho que 3 vezes de ser demitido. enquanto ele tava lá dirigindo, os caras falavam que ele não era... ele não tinha competência pra fazer um filme do Porto que tava virando o Poderoso Chefão, né? E eles deram um orçamento pro cara de 2 milhões e meio de dólares, que era uma coisa pequena, né? Pra se fazer o filme que ele queria mas fazer. Mas naquela época, 2 milhões e meio era muito não, boa mas coisa. Mesmo pra época. Tanto é que o livro, ele se passa, e o filme que a gente conhece também, se passa entre, acho que na década de 40 para 50, alguma coisa assim. E eles queriam que o filme passasse na década de 70, até com hippies. Hippies, justamente, cara, pra baratear, né, o custo. Tipo, não ia precisar de figurino da época. E o seu Poderoso Chefão era de aquário. Iam participar, os hippies iam fazer participação no filme. Aí ele viu assim que ia virar uma putaria dos caralho lá, né? Aquele monte. Ia virar uma galhofada foda, né? É, aí ele viu que não ia dar certo e ele disse: não, pô, não dá, cara. Não dá pra fazer esse filme de uma maneira contemporânea, né? Que ele tem todo o ambiente lá do pós-guerra, né? Que a América tá começando a ser reconhecida, lá os Estados Unidos tá começando a se erguer, né? E tudo. E, inclusive, essa época do pós-guerra é importante também pra máfia, né, cara? Porque pouco mais de uma década atrás tinha acontecido a Grande Lei Seca, que é onde houve a maior proliferação da máfia nos Estados Unidos. Então tudo isso faz parte até pelo próprio conceito da máfia. A máfia basicamente foi o grupo de homens de negócios, por assim dizer, que foram para os Estados Unidos e começaram a lucrar em cima de extorsão de lojas, jogo, prostitutas, esse tipo de coisa. E durante a década de 20 e 30, se eu não me engano, foi aonde a máfia mais se proliferou, onde ela conseguiu mais dinheiro. O que a gente vê no filme, logo no começo do Poderoso Chefão, que é a primeira cena, inclusive, é justamente o casamento da filha do Don Corleone, que é o Poderoso Chefão que é centrado a história. Ele começa com um cara pedindo um favor pra ele, né? Qual é o problema desse cara? Ele disse que a filha dele foi... Estuprada, né, pelo namorado dela lá, e mais uns amigos, foi espancada, ela ficou toda desfigurada. E qual foi o problema? Ele se encaminhou à polícia, esse sujeito se encaminhou à polícia pra denunciar os caras. E o que acontece? A polícia foi lá, prenderam, só sei que não deu em nada, acabaram livres as pessoas. Aí o que ele pedia pro o Poderoso Chefão, que no caso é o padrinho, né, ele falava: eu quero justiça, né, porque vim aqui pros Estados Unidos, ele era um italiano, né, eu vim pros Estados Unidos, que é um país cheio de leis, mas no momento que eu tô precisando dessas leis pra fazer a justiça, eu não tenho essa justiça que eu quero. Então eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você faça essa justiça pra mim. É uma troca de favores. Senta aqui no colo do seu titio e fala pra mim. Muitas pessoas não queriam pedir esses favores porque sabiam que eles podiam ser... cobrados. É, até o Don Corleone, pra esse cara, o Bonacera, ele fala: vou te ajudar, né? E agora eu quero que no dia que eu precisar de você, e talvez esse dia nunca chegue, mas no dia que eu precisar, eu quero que você esteja a meu dispor. É, frases icônicas, né, tem esse filme. Não, esse filme tem uma das frases... Tem alguma das frases mais trus da história do cinema, né, cara? Ah, eu te farei uma proposta que você não pode recusar. É, você vem à minha casa e não me traz um presente, que eu falei pro Fábio. Cara, tem muita frase maneiríssima nesse filme. Os filhos do Don Corleone, que a gente pode falar que são três filhos, mais essa filha que tá casando. O Santino Corleone, que é o Sonny, né? Que ele é aquele cara mais impulsivo, né? É. Aquele cara que ele age mais assim na hora mesmo. Tem o Fredo Corleone, que ele é o... Eu não sei se ele é o filho do meio ou é o mais velho. Eu acho que ele é o mais velho, cara. Acho que ele fala alguma coisa desse no filme, né? Que ele é o mais velho. Ele é o mais velho. Que ele já é um cara mais submisso, né? É. Ele já não participa assim tão diretamente mesmo. É meio babacão. É meio babacão, é. Inclusive o ator já morreu. É John Cazale. É, John Cazale, isso. Faleceu. E tem o personagem do Al Pacino, que é o Michael Corleone, que é o cara que não está nada no começo do filme, pelo menos ele não está nem um pouco envolvido com os negócios da família, né? Ele está até voltando ele é um veterano da guerra, né, e tudo, está voltando lá, ele tá até, já entra na festa ainda com os trajes do exército, né? Na farda de gado. É. Aí ele vem com a namorada, né? Justamente nessa hora que a namorada dele começa a ver como é a família, né? Ele fica explicando, né? A mulher fica toda assustada lá, né? Puta merda, onde é que eu tô me envolvendo, né? Uma escolha acertada foda que foi, que ele teve, foi de colocar o Al Pacino, né, cara? Que é um ator do caramba. E não só aí nesse filme, como depois é. Só fez filme foda mais pra frente. Inclusive, outro muito true de bandidão, que é o Scarface. Né? E hoje só faz tristeza, né? Hoje... Chega a dar pena, cara. É data de validade, né, cara? Eu tô até meio por fora, nunca mais assisti um filme dele. É. Acho que o último filme que eu assisti dele foi aquele do Diabo lá. Advogado do Diabo, é. Pô, que filmaço, né, cara? Não, eu acho que um grande mérito também do Al Pacino no Poderoso Chefão, que o personagem dele, diferente até do próprio Don Corleone, do Vito Corleone, que é o do Marlon Brando, o personagem dele, o Michael, ele tem uma evolução tremenda, né? Você vê ele na primeira cena do filme e na última, é. Tanto a atuação dele como até a fisionomia, ele parece outra pessoa. Pô, cara, isso aí é muito bom. Até no começo ele tá com aquele cabelinho, com gel e tudo, com uniformezinho, falando manso, né? Tudo certinho, né? No final, o cara tá totalmente diferente. Mas é porque as coisas vão acontecendo com ele também, né? Ou até melhor, falando de outra forma, no final do filme, ele vira o Al Pacino, né? Porque no começo, você falar que ele é o Al Pacino, ninguém vai acreditar. Pô, a história do filme basicamente começa mostrando, né, a família, como é que ela é, trata os assuntos ali. E a trama principal é quando... Qual o nome da outra família que faz a proposta? Tataglia. A Tataglia faz uma proposta pros Corleone pra entrar no tráfico de drogas com eles, não é isso? Isso. É isso, antes era mais, ele só ficava mais com aqueles, os botequinhos, jogos. Trabalhavam cassino, com já. Bebida, jogo, dar tapa na cara de padeiro pra tirar a grana dele no fim de semana, esse tipo de coisa. E os caras começam a pressionar o Vito Corleone, que acha esse tipo de negócio sujo, né, cara? Baixo e tal. Vai pela honra de mafioso. Tinha até um quê de preconceito. É, meio aquela honra. É, porque você vê que o Vito Corleone, apesar de ser um chefão do crime, até você nota pela... O jeito dele, você vê que ele tem até uma certa ética, né? Ele não faz as coisas assim, ele tem um certo nome a honrar, de qualquer forma. Então, aí quando os camaradas começam a... Quando os Tataglia começam a pressionar, e o Vito Corleone nega, né, cara, entrar no negócio com eles, na distribuição de drogas e tal, é onde vai fomentando a guerra entre as famílias. E é o que vira a desgraça no resto do filme. O interesse que eles tinham em convencer o Vito Corleone, qual que era? Eles tinham 6 famílias, não era? Eles sempre falam em 5, mas acho que é 5 sem contar com a família Corleone, né? Não tenho certeza. O que eles queriam tanto que o Vito Corleone se aliasse a eles, né? É porque dos grandes chefões, o Vito Corleone é aquele que tinha mais contato com os senadores, os políticos, né? Era um cara influente. Também, né? Policiais, as autoridades, né? E eles iam precisar muito, se eles queriam entrar no mercado lá de vender drogas, eles iam precisar muito que ele compartilhasse esses contatos com eles. E o Vito Corleone não queria isso, né? Ele não queria entrar no ramo das drogas. Mesmo sabendo que ia dar um puta dinheirão, né? Ia dar um retorno gigante de dinheiro. Ô Fly, eu li em algum lugar que, não sei se é verdade, o George Lucas colaborou. Ah, colaborou, sim. É porque ele é amigo, né, do Coppola. É, amigo dele. São amigos. Eu sei que no alguns problemas que ele teve, o Coppola teve, o George Lucas ajudou lá a resolver. Algumas sequências foi ele que dirigiu, se eu não me engano. Eu lembro que teve um problema lá naquela sequência do hospital, né? Que o Michael tá lá, né? O Don Corleone é internado. É, quando o Don Corleone é internado. Aí tem uma sequência que o Michael, ele fica preocupado porque o pai dele tá meio que desprotegido lá no hospital. E ele tá esperando a qualquer momento entrar um pessoal lá pra matar o pai dele, né? É uma sequência que quer mostrar um pouco de suspense, né? Que ele fica esperando alguém entrar e tem que mostrar os corredores do hospital vazio. Só que essa sequência ele teve que filmar meio que em cima da hora. E ele acabou esquecendo de filmar os corredores vazios. Já não tinha nenhuma cena que mostrava só os corredores do hospital vazio, né? Aí ele olhou assim pro George Lucas e disse... E agora? Como é que eu vou pegar essa cena pra mostrar esse suspense que eu queria, né? Aí ele disse, pô... Aí ele foi ver lá as cenas que ele tinha, né? Aí quando o cara vai gravar a cena, talvez o Fábio até saiba disso mais do que eu, né? Tem aquele take, né? Que o cara vai filmar e quando acaba, a câmera ainda filma alguns segundos pra dar tempo na hora da edição cortar e tudo bonitinho. Isso. Né? Aí o Jajuca disse, ó, quando acabou uma cena lá do hospital genérica, Aí o Michael Corleone saiu, a câmera continuou gravando uns 3 segundos. Ele disse, ó, pronto, você pegou sua cena aqui sem ninguém. Ele foi lá pegar cada pedacinho desse de cena, eles recortaram e foram fazendo cenas grandes do corredor sem ninguém. Colocaram em loop, né, cara? Os 3 segundos ali. Ou congelaram, né? Vai saber, né? Deram uma pausa. Aí você vê quando o cara é bom. É, não. Teve vários problemas que o Coppola encontrou pelo caminho, que ele foi pegando as maneiras mais criativas pra solucionar, né? Por exemplo, tem o Luca Brasi, que é um ator que faz um dos os capangas do Corleone, né? Que ele é um cara... Um dos capangas, né, cara? Ele é o capanga. Né? É o capanga, de 2 metros, Jouto. Se eu não me engano, ele era um... Ele não era ator, ele era um lutador, alguma coisa assim. E o cara não sabia falar nada, né, pô? Na hora que ele fez uma cena, ele só... Faz muito pouca cena esse cara, na verdade. Ele, quando fez uma cena que ele tinha que contracenar com o Marlon Brando, o cara ficou travado, sabe? Falou as coisas tudo meio que embolando, né? Aí o Francis Ford Coppola olhou assim e disse, cara, essa atuação não tá convencendo ninguém, né? Aí a ideia que ele teve era depois de... gravou outra cena com ele... Ele meio que no pátio, assim, da casa, né? Como se ele estivesse decorando o texto que ele falou pro Marlon Brando, né? Dando a entender que o cara tava decorando o que falar, na verdade. Que o cara realmente tava nervoso, né? Na hora. Eu lembro dessa cena. Essa cena é muito boa, cara. É, que ele fala assim... Don Corleone, muito obrigado por você me convidar pra sua festa. E o cara tá todo travado, assim, tenso. Você vê que ele tá tenso, né? Nessa cena até aparece, se eu não me engano, a namorada do Michael Corleone vê o Luca Brasi falando sozinho ali. E ela fica... Tipo, arrancando os cabelos, né, cara? Vendo aquele sujeito gigante falando sozinho. E tem uma hora que ele se levanta, ele sai e tá vindo pra cá. É, um cara de morte meio estranho mesmo. Pois é. Até sobre o filme, ele foi tão feito assim nas coxas, né? O Coppola nunca imaginou que ia fazer esse sucesso todo, inclusive. Que boa parte do elenco e dos figurantes era da família dele, né? Inclusive aquela... A única filha lá do Corleone, que é a... A Connie. Connie Corleone, isso. Ela é a irmã do Coppola. E a Sofia Coppola também participa desse filme. Não, a filha dele. É do 3 que ela participa. Ela participa do 1. Sabe quem ela é? No 1. Também? Sabe aquela cena do batizado no final? Sei. Logo no finalzinho. Bebezinho. Ela é o bebê que tá sendo batizada. Caraca. É. Foda, né? Que, inclusive, ele falou... Eles estavam precisando pra essa cena de um bebê. E não sabia quem colocar. E a filha dele nasceu na mesma época. Que ele tava precisando. Que horrível, né? Vai lá, minha filha, vamos lá. Começar cedo, sabe? E além disso, a mãe dele aparece em diversas cenas, o pai aparece em várias cenas também. Tem uma hora que aparece um cara tocando piano, é o pai dele que tá lá tocando piano. Já que você falou nisso, talvez fosse bom citar o tema, né, do Poderoso Chefão, do Nino Rota. Pois é, que é... Que é um... Que é muito bom. Musicão, né? É o toque do meu celular. Rapaz, agora eu tenho que me gabar um cadinho. Os meus pais casaram com essa música como nossa, tema na igreja, cara. Tema do Poderoso Chefão. Isso é true, cara. O resultado não podia ser outro, então, né? É diferente, pelo menos. Cara, só não foi mais true porque não foi a Marcha Imperial. Ah, é. Cara, é muito legal isso aí, cara. Eu vou me casar com a Marcha Imperial. O quê? Eu vou me casar com a Marcha Imperial, então. Mas... Pra você ver que quem pode, pode, né, cara? O Coppola faz o filme nas coxas, sai o Poderoso Chefão. Uma porrada de diretor hoje em dia se mata pra fazer filme e não consegue fazer uma coisa decente, né, cara? Pô, Anderson da vida. Porque hoje em dia tá muito fácil fazer filme, né? Não, mas você vê quando o cara é um diretor de verdade, quando o cara tá na situação que o Coppola passou, com muitos outros... diretores por aí passaram coisa parecida. Que é justamente o cara dar um orçamento baixo pra você fazer um filme em pouco tempo e com, às vezes, com uma equipe não muito boa. É, tem uma cena também que ele teve que lidar com péssimas atuações. O músico, o John Fontana, ele era realmente um músico de verdade, né? Mas não era ator também. E tem uma cena que ele tem que chorar pra o Don Corleone, né? E o choro dele não tava convencendo ninguém, que ele não conseguia chorar. Ele tava uma merda. Mas ele disse, não, não dá pra botar esse choro assim, né? Ele simplesmente botou, não, você vai ficar aqui em cima da escrivaninha. Que a câmera não pegasse o rosto dele na hora que ele tá chorando. Você só vê a expressão do Don Corleone. E quando ele começa a chorar, o Corleone já começa a sacudir ele. Seja homem, pô, não sei o que lá. Aí, de tal forma que o cara entrou na cena, pô. O cara ficou nervoso. O Marlon Brando chega a bater nele, né? Só assim mesmo, o cara entrar na cena. Eu ainda, né, sou da opinião de que caramba, fugiu o nome aqui agora. Que o Coppola deveria ter pegado o cara, pegado o ator que faz o... Você tá péssimo hoje. Ih, fugiu o nome de todo mundo agora, pelo amor de Deus. IMDB, cara, IMDB. IMDB. É, não. É o... Tipo, devia ter pegado o ator que faz o cantor, devia ter pegado o ator que faz o Luca Brasi e mandado ele encher o cantor de porrada, sacou? Quero ver se ele não ia chorar. Deve ter sido, ainda, né, falando nisso aí que o Fly falou, né? É que os grandes diretores, eles têm domínio de todos os aspectos do que é fazer um filme, né? Que é atuação, parte técnica e também da parte logística, né? Porque pra você se sair desses problemas tem que ser bastante safo. Quem é ninja, né, cara? E ele ficou, em muitos momentos, ele ficou desmotivado, né? Porque no próprio, a própria equipe dele, muita gente dentro da equipe não tava muito acreditada nele, sabe? O problema é esse que o George Lucas também passou no Guerra nas Estrelas, no primeiro filme, no episódio 4. Povo dizendo, ah, isso não vai dar em nada. Pô, disse que ele teve até um episódio que ele ficou muito abalado. O cara tava lá, ele até falou, ele tava lá no banheiro, dando um cagão lá. E duas pessoas entraram do estúdio, entraram no banheiro e estavam falando, pô, esse diretor é uma merda, viu, cara? Ele ficou chamando esses garotões aí pra dirigir. Esse cara não. Daqui a pouco ele tá fora. Ele disse que se sentiu tanto constrangido que ele até levantou as perninhas pra ninguém ver que ele tava lá, dando obrada naquele momento. Caraca, cara. Imagina, o cara ter que dirigir um filme nessas condições, com toda a pressão. O cara, ele conta essa história nos extras, né? Não, eu vi DVD? Algumas coisas dessas, eu catei na internet, outras essa do banheiro. Essa do banheiro eu vi nos comentários de áudio do DVD, que ele fala. Muita coisa interessante ele fala lá. Eu sei que a laranja aparece em determinados momentos do filme. Mas por que laranja? Por que esta fruta? Isso é com o Fábio. Cara, eu não faço ideia. Puta, cara. Não faço ideia. Tira o Fábio. É, eu sei que as laranjas aparecem sempre quando alguém vai ser baleado, né? Sei lá, morrer. Na verdade, eu acho que é quando vai ter algum acontecimento maior na trama, né? Não, é quando vai ter alguma morte. A laranja lá, né? Esqueci. Mas se eu não me engano, o próprio Coppola, ele falou que isso era apenas um signo. Não tinha um significado maior. Tinha combinado lá com... Mario Puzo, né? Isso. É, ele tinha combinado já com ele, que ele foi roteirista do filme também, né? Além do escritor do livro, ele foi roteirista do filme. É. Eles tinham combinado, simplesmente. Eu acho que foi de sacanagem, né? Ele chegou lá e falou, não, vamos botar uma laranja aí. Eu, pessoalmente, acho que isso é alguma tara bizarra do Coppola. Ninguém põe nada assim de graça. Ah, cara, põe, cara. Deve ter alguma coisa e por causa dessa explicação, deve ser mais sórdida do que a gente imagina. Acho que não, cara. Tem muito maluco, tem maluco pra tudo. O cara coloca lá só pra tirar onda mesmo. Vocês já viram uma paródia que tem chamada Máfia? Máfia. Já, cara, é muito bom. Eles usam laranjas também, né, em alguns momentos, mas de forma bizarra. É. Não sei se vocês se lembram. Máfia, mas é o quê? É um seriado? Alguma coisa? Não, é um filme, é uma sátira. Não, é um filme. Ah, um filme. É uma sátira. É um filme de comédia antigão, muito, muito bizarro, cara. Eu acho engraçado que no Poderoso Chefão ele fala... Sempre que alguém mata o outro, ele fala, não, peraí, mas não foi nada pessoal, pô, era um negócio. Viu? É, só negócio. É uma maneira de dizer que, pô, o dinheiro vale bem mais que a vida de qualquer um ali, né? Como a morte não pode ser algo pessoal, pois, né, cara? Pois é, né, cara? Não, é só negócio. Às vezes o cara tá matando um amigo lá, diz, não, eu gosto muito de você, né? É a classe da máfia. Eu queria propor uma enquete, cara, aqui. Uma enquete? É. Diga aí. Assim, pra quem assistiu, né, o filme. Eu queria que vocês respondessem por que vocês acham que um filme é tão bom e quais são as passagens que vocês mais gostam. Eu acho... Quer responder primeiro, Ike, pra ir pensando? Tá, pode ser, cara. Eu acho que o filme é bom, assim, pela própria, tipo, pelo roteiro, que é muito foda. A história dele é muito, muito maneira, sacou? Pelas atuações que tiveram, foram muito boas, o Vito Corleone, as frases de efeito que foram muito fodas. Pra mim, tipo, é mais pelo conjunto da obra do que saiu, sabe como? E eu acho que a passagem mais marcante pra mim no filme é a hora que é o atentado que eles tentam matar o Don Corleone mesmo. Pra mim aquela é a cena mais maneira do filme. Assim. Eu meio que concordo com o Ike nesse que ele fala no quesito do conjunto da obra toda, né? Acho que o que faz ele ser tão bom é as atuações do Al Pacino e do Marlon Brando, principalmente, né? E eu acho que uma coisa também que deixa o filme dar a grandiosidade que ele tem é aquilo das subtramas, é que o filme ele tem a história, ele tem a trama dele, mas ao mesmo tempo que aquilo vai se desenvolvendo, tem várias coisas ao redor acontecendo também. Você vê que enquanto eles estão preocupados em resolver todo esse problema aí da família, da máfia e tudo, das famílias, ao mesmo tempo que acontece isso, acontece também outras coisas, como o casamento lá da filha do Vito Corleone não tá andando muito bem, e o Santino tenta resolver isso da maneira dele, né? Que é uma cena muito boa a propósito. E tudo isso eu acho que dá um realismo tremendo pro filme. Se fosse pra escolher uma cena, eu acho que é justamente a cena final do filme. Quem assistiu sabe, né? A cena cara, logo antes de mostrar os créditos finais, a cena final. É muito foda, cara. É muito boa mesmo. E você, Fábio? E pra você, Fábio? Bem, então, as cenas que eu gosto, nas passagens, eu gosto muito do momento do Michael lá na Sicília, aquela passagem meio bucólica, do romance dele com aquela menina lá, que eu não lembro o nome também. É genérica, Apolônia. É, a Apolônia. É. Também a cena final, né? Que é demais. Não tem como não gostar. Né? Que é muito foda. Os 5 segundos finais. É. Mas eu acho que o filme toca muito, né, no universo masculino, principalmente daquela época, né? As relações são muito do universo do homem, né? Aquela parada de você cuidar da sua família, que hoje tá meio em desuso. Não, mas você vê que o próprio filme, ele passa isso numa hora que o Vito Corleone fala, né? As crianças e as mulheres podem ser descuidadas, os homens que não podem, né? Exato, exatamente. Eu acho que isso, de certa forma, fez o filme, né, digamos assim, se inserir no nosso subconsciente. Você acha que foi a intenção do diretor mesmo ou ele só quis transmitir o que da época? Eu acho que é o que da época mesmo, que era assim. Cara, isso lá no livro também. É a mesma coisa. É, porque anos 40, de qualquer forma... E o italiano, ele é muito machista, né, cara? É, pode crer. Em geral. Não só o italiano. O brasileiro também, né? Japonês também. Nordestino também. É, cara. Nordestino. Os pessoal aí de Maceió, esse chapéu de couro aí, né? Ele querendo fugir das raízes, ó. Não, cara. Eu até vi que ele lançou depois mais livros, né? Lançou Poder do Chefão 2, 3, e depois lançou um que chama Esqueci. Chama Esqueci? É. Esse nome é legal. Ou Manoel, Matepé, sei lá. Cara, o 2 e 3 eu acho que não. Ah! É, isso eu não sei. Ah! Respondendo a pergunta do Fly, o nome do ator que fez o Luca Brasi é Lenny Montana. Ah, é. Isso. IMDB, né? Oi? Não, okay, lembrei. Cabeça. Ele tirou lá do fundo da memória, tava pesquisando na memória. É, aí você tá escutando a gravação do que você escuta. Ele digitando. Eu jamais faço isso. Pô, sabe o filme que ele fez? Aquele Impacto Profundo. Ele era um astronauta. Não, lá. Esse não é do Frodo? É, o do Frodo. É, o do Frodo, isso. Caraca. É, não, é bem parecido, né, cara? Mato nordestino. Você sabe porque você está lá, né, cara? É, pô, esses dias teve um cara lá na Paraíba que matou por causa de uma galinha. Matou a família. Pô, pelo menos é uma galinha, né, cara? Não era uma laranja. Imagina que seria. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ivolzinho, acabei de chegar da Fortaleza do Medo, que eu tava fazendo a vigia. Falem alguma coisa, seus coisas. A gente já falou tanto nesse programa, pô, você que tem que falar agora. Ah, mas o Aiken teve que dar uma saída, e aí? O Aiken teve que dar uma saída e a gente matou o Fábio. É, né? Deixa. Hoje eu vou ler um e-mail do William Cabral, é só esse que a gente recebeu? Na verdade esse não foi o que a gente recebeu, esse foi o que a gente sorteou para ler. Somos pops. Que ele mandou uns comentários sobre o último podcast, que foi o de Lendas Urbanas. Só uma pergunta. A loira do banheiro é gostosa? Se for, não tem problema nenhum em invocar a mesma. A faca, punhal do fofão, nada mais é do que a coluna do boneco, para que ele fique ereto. Ui. Ui. Mesmo que a lenda da seringa de AIDS estivesse nos orelhões, não teria problemas. O vírus da AIDS só vive mais do que 2 minutos fora de um corpo. Ou seja, você tinha que ver, você tinha que, antes de chegar no orelhão, você tinha que dar um tempo, pelo menos, né? Se fosse verdade. 2 minutos. Vai, né? Que o cara acabou de colocar. É, né? Isso eu nunca soube. É, mas não sei não se é verdade aí. Ele deve ser baseado em Wikipedia, né? Que ele deve ter. Wikipedia é uma das melhores fontes, cara. Mas vamos continuar com o e-mail. Me assustei feito uma criança quando vi a imagem do Shadow People. Shadow People Wiki, né? Muito bom mesmo, como todos os outros, eu ri alto e acordei o pessoal aqui em casa. Olha, nós temos um fiel fã, fiel escudeiro do nosso programa. Pois é, né? É, a gente queria só lembrar também... Lembrar não, né? Acho que a gente nunca avisou, né? Sobre o feed do nosso podcast. Feed uma água? Não faz piadas, por favor. Feed uma mãe? Ah. Eu fico constrangido. Nossa, foi horrível. Até fiquei chateado. Nossa, cara. A gente tá deixando aí o link aí pra vocês, que quem assina feeds aí. Eu particularmente não uso esse negócio, mas pra quem quiser, ele vai deixar aí. Nós temos uma surpresa pra vocês. Sim, que natural. Sim, claro que nós temos. Sim. Gaveta em Foco avisa. Nossa, Gaveta Estática aí, Senhor Poderoso Chefão, não foi Senhor Poderoso Chefão pra cá. Se você ficou curioso, você que não conhece ainda o filme, ou então você que gosta muito, mas ainda não tem os filmes aí em casa, nós separamos pra você um box de Poderoso Chefão. Um box Chefão. Não. O box. Isso. A trilogia completa. São 5 DVDs. Na sua estante. Vocês estão parecendo aqueles caras que vende pamonha. Olha o box. Box do Poderoso Chefão. Esse mas, box gente... está agora, nesse momento, na nossa filial lá do Minuano, né? Do sanduíche. Então, quem está com ele é a Vi, né? O que é que você pode falar aí, Vi? Sobre esse box. Eu achei que eu queria abrir pra poder assistir, eu não posso. É, o box tá lacradinho, você viu que a Vi não assistiu o filme. Então o box tá lacradinho, é um box muito bonito, não é feito só de papelão fuleiro. Aqueles que se você tirar os DVDs de dentro, você coloca em pé, cai. Não, esse é um box muito bom, capa dura e tudo. O que tá querendo dizer que não é um box feito de cartolina, né? Ah, com certeza não. Agora vocês podem explicar como funciona a nossa promoção, né, gente? Se vocês quiserem saber detalhadamente, é só ir lá no link da postagem, ou até mesmo ali na página nova que a gente fez. O Don Corleone está apontando o caminho, não se preocupe. E há de você se não seguir o caminho que ele está mandando. Então, como funciona? É assim, nós vamos ter números. É tipo um bingo, seria? Um bingo. Seria tipo uma rifa? E mais ou menos, né? Não é rifa de pobre que você ganha um perfuminho. Você ganha uma cesta de café da manhã, pau no cu. É. Vai ter números de 0,099 a R$2 cada número. Viu, gente? R$2 é muito caro. É, muito caro. Você ganhar um box desse por R$2. É... Menos o frete. A gente nem vai cobrar o frete. Eles podem ser comprados diretamente com um dos membros da equipe ou pelo e-mail que nós criamos especialmente para essa rifa. gavetapromo@gmail.com. Gavetapromo! Meu Deus! É, qual que é o problema? Você manda... É o e-mail só. Melhor do que gavetapromocal. É. Você manda um e-mail pra gente falando que número você quer. Só lembrando aí que quando a gente fala assim, rifa, o povo já imagina que é aquelas coisas lá de formatura, né? Que a pessoa vai lá, vende pra você um número por R$1 e quando você vai ver, tem 15 mil números, que você tem uma chance... Muito remota. Nossa, só tem 100 números. E o sorteio vai ser pela Loteria Federal, que é pra não ter... Não ter marmelada. Vão ser os 2 últimos números da Loteria Federal, hein, gente? É, do primeiro prêmio. Pois é, a data do sorteio você pode conferir lá na página. É, nós vamos deixar um link nas regras, vai ter o link pra página da Loteria Federal. São os 2 últimos números do sorteio da Loteria do primeiro prêmio, tá? Que fique claro que é o... De qual semana? Vai ser do dia 5/10/2009. 5/10/2009. Ou seja, tem praticamente um mês pra vocês comprarem. Olha que maravilha. O período de vendas vai ser do dia 2 de setembro... Hoje. Até o dia 2 de outubro. Olha, pertinho do meu aniversário. Quem sabe você ganha, Diego? Mas eu já tenho, pô. Eu sei, por isso mesmo. Mais um. Aí você tem que comprar 2, porque o seu você não empresta. Né? Ah, é. Aí se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, nós vamos disponibilizar as regras pra vocês, tá explicado direitinho. Mas se ainda surgir alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail pra gente. Então é isso aí, pessoal. Quero ver todo mundo comprando, o pai de todo mundo comprando, o irmão... A família de todo mundo comprando. A família, todo mundo. Eu vou vender mundo. Pra minha família e pra família do Diego. Pois é, né? Certificado dedão de qualidade. Lembre, quanto mais números você comprar, mais chances de ganhar. Maoi!